Tripode um pouco à frente, vai te passar. Solo 30, direito 219 solo. Direito 219. Solo boa, Trip 5240, Lebrão, a sua escuta. Trip 5240, gente, tá ali no táxi para o pátio 3. É, prossiga pelo ataque em quilo. A posição é a 03 do pátio. Vai seguir em frente naquilo, bota 03, pátio 3, 240, bom trabalho. Gente, mantém a boa espera. Salvador, muito boa tarde. Objeto 6723 no ILS. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 1. Sua escuta. O 6141 livre pouso, 100 graus, 20 nós. Autorizado pouso, pista 10, Oceania 6141. Fuel Aligner 3, Airborne 31, call 12, correction, 119 decimal 8. 119 decimal 8, 193. Autorizado alinhar, Mateus, Tripe. Autorizado para o Tripe alinhar? Alinhar, Mateus. Alinhar, Mateus, com certeza, pode ser. 6141, solo 33, direito, 219, solo. Audi Praga, 219, 6141. Ok, tá 3144, vou informar que é infraero, aguarde a posição. Tripe 547, livre decolar, 100 graus. 18 nós. Você colar para o 547 daqui. Oxené, estacionamento. Oxené, 1141, livre o táxi Alfa e Juliette. Portão 9. Alfa, Juliette, até o portão 9, Oxené, 1141, obrigado. Passaredo 2262, autorizado. Pushback e assinamento. Só informe se eu vou realizar o pushback ou só o assinamento. Vai realizar o pushback também, senhor. Chama para o táxi, passarei 2262. Camarada. 447, decolas 35, controle 119 nesse momento. 198, 447. E a 723 livre pouso, vento 090 graus, variando de 1,5 até 2,5 nós. Vento variável, baixou, travou, pouso autorizado no modelo. Sete, dois, três, só os 37, direita, 1, 2, 1, lá do sol. 2, 1, 8, boa. Oi, Salvador, boa tarde, Xanel, 3, 2, 1. É 3, 2, 0, vento de 1,00 graus, variando de 1,5 até 2,5 mais, cheque 3, autorizado, pouso, pista 10. Ativo, livre pouso, pista 10, Oxenem 6320. Alfa e Juliette, gate é 1-1, 11. Alfa Juliette pro 1-1, web, 6723. 2262 para o táxi com 50 no POB, alternando Salvador, 5 horas de autonomia. Gente, o passageiro 2262 está livre, táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. 3 principal, Índia, na ponto de espera, 1895, obrigado, 2262. Falou, Salvador, vou no táxi 4 para a Copa Furioso, Campina Grande. Voo no 754, tá autorizado, Campina Grande, o nível é o 390, via Upezulu 10 até Neuma, e após Neuma, direto Campina. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. O controle 119, decimal 8. E o transponder é o 5176. Então, autorizado 390 para Campina Grande, via perto do 10. Perto do 10, prossegue Neuma, direto de Campina Grande. Prossegue de colégio da Vital 10, curva esquerda, segue a puxa. Epa, controle 198, transponder 5176. Correto, gol no 754, chame no portão 8, quando pronto. Então, no 1106, puxa acionamento no 06. Portão 06, o 1806 está autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 06. Salva Salvador, uma boa, chame a 6320, livrou na sua escuta. Gente, vou chamar a 6320, táxi lento pelo Alfa e mantém a posição antes da Juliette. O seu gate é o 612, está sendo desocupado agora pelo um Boeing da Gol. Alfa lento, antes da Juliette, mantém a 6320. Passareiro 2262, pronto para a espera da Nazera. Passareiro autorizado, ingresso, alinhar e decolar, vento 100 graus, variando de 15 até 25 nós. Vento, ele decola 2262. Alinhado e pronto, 2262. Querido decolagem. Livre, 2262. Fé livre decolagem 17, vento 1200 graus, 20 nós. Dor é o TAM 3283. TAM 3283, tá pronto pra cópia, Aracaju? Afirmativo, copiar. Autorizado, Aracaju, nível 190, a decolagem era 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. O controle é 119, decimal 8, e o transponder é o 5413. Aracaju, 190, autorizado, Golfe 677, Puca, Jamo. Decola da 10, curva à esquerda, 198, é o controle, 5413, transponder. Correto, chame pronto no gate 3, o TAM 3283. Obrigado. Sierra Nicolas 45, controle 119, decimal 8. Quebec Serra, decolas 45, controle 119, decimal 8. Solo, Salvador, voo 4333, está no gate 04, informação Tango, autorização Congonha, São Paulo. Ciente, voo no 333. Autorizado, Congonhas, em São Paulo, nível 360, prossegue via LP Zulu 16 até Belo Horizonte, e após BH direto Trive, e após Trive, Pirassununga. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, para interceptar LP Zulu 16. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5421. Autorizado 360 na Tropes Lu, Monomia. BH, depois da CT3, depois CT Pirassununga. Decola da 10 com curva à direita da Euleda após Brise. Controle 1198 e transponder 421. Gol Mono 333. Tá correto, gol no 333, chame no gate 4 quando pronto. É, passará no gate 4. Só confirmando o controle, 1198 mesmo ou 1208? 198, o no 333. Obrigado. É duas aeronaves sobremodular, ok? 806, seu contato, com 116, contando a Recife, 2 horas e 10. 7, voo no 806, livre o táxi, pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, boa viagem. Oxané 6320. Após o gol, livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 62. Após o gol, livrar a Juliette, prossiga para o 62, Oxané 6320. Tá 3805, eu tenho autorizado aqui o 340, o senhor aceita? Autorizado então, Guarulhos, nível 340, prossegue na UP Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, a decolagem da 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, para interceptar LP Zulu 16. Controle 119, decimal 8. O transponder é o 5402, na 3805. Correto, cotejamento, o solo ciente. Azul 4076, solo 50, livre à direita, 1219, solo. 219, obrigado, tá bom. Ciente, 806, mantenha a ponte de pedra. Zero livre pouso, vento 090 graus, 159. Livre pouso, linha 00, confirma o vento, senhor? Vento 090 graus, com 15 nós, variando até 25. Entende. E mantenha-se da Juliette, o seu gate é o 8, o gate encontra-se ocupado pelo um Boeing da Gol. Destaque lento via Alfa, vai aguardar antes da Juliette. Azul 4026, aguardando o portão 8. Boa, Web 6723 para cópia Fortaleza. Web 6723, boa tarde, autorizado Fortaleza, o nível é o 330. Prossegue na UP Zulu 19. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, o controle 19 decimal 8. O transponder é o 5411. Objeto 6723, para autorizar sua Fortaleza, nível 330, decola da 10, curva à esquerda na Momo Froti para interceptar pelo Zulu 9. Controle 198 e o transponder 5411 no Objeto 6723. Correto, chame no portão 11, o 6723, quanto? Chamaremos pronto, obrigado. Gol 1924, portão número 10, para o pushback e acionamento. Tá livre, gol 1924, chame táxi. Portão número 2, pushback, acionar. Autorizado, Tan 32 no meio, chama táxi. Autorizado, pushback, acionar, chama para o táxi, o Tan 32 no meio. 8 está autorizado, no 754. Para a informação, vai iniciar com o tráfego da companhia no gate no zero. Coordenação com o tráfego da companhia. Solo 53, direito, 219, solo. 219, boa. Bom. 806, livre decolar, vento 100 graus, 18 mais. Livre decolagem, 806. Tarde, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa antes da Juliette, já mantenha, 1600. Salvador, TRIP 5486. TRIP 5486, pronto, cópia. Ok. Está autorizado lençóis, nível 200. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cogibu. E após Cogibu, direto lençóis. O controle, 19, decimal 8. Transponder, 5420. 200 conectado para lençóis, decola da 10 de curva esquerda. No perfil da Momo, Cogibu e depois direto. 598, controle, 5420, transponder, 5486. Correto, TRIP 5486, chame no pátio 3 para o push acionamento. Equador Oceania 63, 15, 1900, estabilizado, gente, prato para frente, reto. Ok, gente, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Alô, Salvador, boa tarde, é o gol 1394, ciente da informação Tango, pronto, cópia da Leão. Gente, aguarde para a cópia do 1394. Para o gol 1354, passo para o táxi, 89 a bordo, para meio de 4 horas e 43, passo para a alternativa. Ciente, gol no 754, está livre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895. Você vai seguir um Airbus da TAM, é o número 2. Ciente, tá 3-2 no meio. Tá livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Autorizado, curva à direita, ponto de espera 1895, TAM 3-2 no meio, muito obrigado. Puxa, tá estacionamento TAM 3283. Solo, o nosso espaço está pronto para o táxi. Sobe, solo. 3219, boa. Sobrou uma brechinha que tu fala. É. 175. Salvador. Ok, é, o senhor foi entrecortado duas vezes, ok? Durante os seus dados. E não é possível copiar desse jeito. Eu siga o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera 1895 é a torre, 1924. 1895 no ponto de espera via Índia, educação é um negócio sério mesmo. Alô, VIP 5595, livre o táxi via Alfa e chame a da Juliette. Alfa, antes da Juliette chamar a 5595. Fala Salvador, até 3283, puxa o back acionamento. É, confirme para o solo. É o TAM 3283. Solo Salvador, boa tarde, chame a 6355. Solo copiou, TAM 3283, pushback, acionamento. Aguarde, TAM 3283, temos duas aeronaves à retaguarda. Solo, autoriza o 595 da tela de Aquila? Termo, 5595, seu pátio é o 3, posição 4, autorizado via Aquila. Solo,